Mantena proa, o Kilo Zulu. Mantena proa, o Kilo Zulu. Subindo para 3 mil pés, aguardando vetoração pela esquerda. Sente. Mike Foxtrot X-Ray, atento às turbulências da repouso da Avianca, autorizado decolagem pista 197, vento 090 graus com 1 ou 2 nós. 200, complete aproximação, chame Torre 1895. Aproximação Torre 1895, Xanar 6200, cadê cadê? Puxa, né, 6255 no solo 12, direita, solo 121, décimo 9. Direita 219-6255. Aqui, até o ponto de espera, via Índia, 1012, uma boa viagem. Aguarde vetoração pela esquerda para a posterior bloqueio e início do procedimento VR. Segunda pista 17, exceção para 4 mil pés, mantendo a proa, só interferir com a aproximação o Learjet 45, Oxenar 6200. Sente agora na autorização, Oxenar 6200. 463 e Léo 180, são instantes já aprovados, 1012, 1 minuto. Décima 8, mantendo a proa até 4 mil pés, o Mike Foxtrot X-Ray. Ok, mantenha a proa 4.1208, bom dia, obrigado, amigo. Controle Salvador, muito bom dia, decolou da 17, o Papa Romeu Mike Fox X-Ray está mantendo a proa até 4.000. Papa Romeu Mike Foxtrot X-Ray, contato radar, saída Puka, submantenha 290, mantém a proa até 4 mil após curva esquerda na proa de Puka. Perfeito, vai manter a proa até 4 mil, quando então curva na esquerda, Puka na proa. Alfa, aproxima sua Juliette. 655, ingresso Juliette para o portão 8. Ingresso a Juliette para o portão 8, 6255. Solicitando nível 070 para o final. Confirmo, controle. O Bravo Delta está passando agora 065 para 090. Solicita como final nível 070. 070, sim. Autorizado 070. Graças, Bravo Delta. Queria confirmar a instrução pro Kilo Zulu, senhora. O Bravo Delta aí entrou na... Papatango Whisky, Kilo Zulu, para o final do procedimento, curva direita, proa 180. Direita, proa 180. Whisky Kilo Zulu, correção, curva direita, proa 150. Batamos Vestão Zulu, autorizado aliás, manter a cabeceira 1-0, estimado mais 2 minutos para decolagem. 3-2-1-6, chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, ajuste no 012, aguarde instruções. Oxe, né, 6200 no solo 15, direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 129, oxe, né, 6200. Fala Salvador, bom dia, Oxenar 6255. Prossiga, Oxenar 6255. Estou no zero direito da El, Lido e Léo. Controle 1208, 5572. Conselheiro, vai chamar o Paulo, chamar 6200. Direita pós confirmando, portão 1, chama pronto, 4463. Autorizado, chama táxi. Fala, bom dia, Xanar 6200, táxi foi Alfa. 6200, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, Xanar 6200. Zero. Papatão, Gugliete, Tango Zulu, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 0-9-0 graus, com 12 nós. Antes da Juliette, Xanar 6200. 6200, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, Xanar 6200. Papatango, Juliette, Tango Zulu, decolador Zulu 8, controle 120, decima 8, boa viagem. 1208 para chamar Tango Zulu, obrigado amigo, bom dia. 12545-2685, bom dia. Bom dia. Obrigado. Gol no 754, acione identificação, chega a Damari, desça para nível de voo 060. Damari 060, gol 1754. Controle, bom dia. Juliette Tango Zulu decolou, saída Momo na sua escuta. Juliette Tango Zulu, mantém o perfil de saída, aguarde contato radar. Você vai manter o perfil da Momo na sua escuta, Tango Zulu. Confirmando Lima, Kilo Zulu. Dois ataques, reporte para ingresso na pista, o Lima, Kilo Zulu, para prosseguir para o pátio 3. Papatango Whisky, Kilo Zulu, curva direita, proa 345. Curva direita, proa 035. 345. Proa 345, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, autorizado cruzar 1735, tá bom, reporte na Quebec, o Lima, Kilo Zulu. Táxi, ponte espera 1895, 612, boa viagem. Táxi, ponte espera 1895, ponte espera 6200, ingresso no portão 2. Ingresso no portão 2, na 2200. Juliette Tango Zulu, seguindo restrições da carta, suba para 3 mil pés. Positivo, vai seguir. Tango Zulu. Zulu 4076, senhora identificação chegada a mar e desça para nível de voo 070. Juliette Tango Zulu, mantenha 2000 pés. Ok, vai parar a subida em 2000 agora, Tango Zulu, Argentina e Materno. São 3216, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado final de procedimento aéreo, após a prisão. 092, ajuste para 2 mil, autorizado. Identificação na saída, pronto para cópia? Não. A gente vai ficar restrito, mas tem restrição de 2 mil pés por 15 milhas, porém, podendo cumprir o perfil da saída, ok? Restrito 2 mil pés, cumprindo, mantendo 15 milhas. 4463 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus com 12 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10. Uma esquerda para proa 280, quilo Zulu. O Zulu tem intenção de executar uma órbita no VOR, Thiago. Whisky Kilo Zulu, o controle está ciente. Vamos iniciar a sua espera ao norte de Salvador, a fim de aproximar as aeronaves no sequenciamento para pouso nesta localidade. Em função do horário, o senhor vai aguardar aproximadamente 15 minutos no setor norte. Da presente, curva à direita, vou na proa 020, afastando por 1,5 milhas nesta proa. Whisky Kilo Zulu. É, a possibilidade então do Whisky Kilo Zulu prosseguir para Valença e executar os procedimentos no regresso, quando estará melhor o tráfego aí, senhor? Agora então, com curva pela esquerda, vou na proa 220. Afastar-se-á por 1,0 milha nesta proa, reporte em condições de voar Valença. Afirmativo, curva na esquerda para 220, afastará 10 milhas e reportará em condições de voo para Valença. O esquerdo do outro. Se o senhor autorizar, tem condições de prosseguir na presente na proa de Valença. Em função do sequenciamento pela Starmari, mantém ainda a proa 220, por 1,0 milhas, aguardando proa de Valença. Autoriza a proa 200 para livrar de uma formação aqui. 200 livre. Juliette Tango Zulu, liberado da restrição, suba e mantenha nível de voo 100, autorizado direto Petrolina. Todos, eu estava adiantando. Direto estão aquecendo agora, direto Petrolina também. Tango Zulu. DAN 3804, acione identificação, chegada a mar e desça e mantenha o nível de voo 0620. Redução de velocidade para 220 nós é o número 4 no sequenciamento. Ciente. Gol 1754, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste do altímetro 1092. 4 mil pés, 1012, gol 1754. Whisky Kilo Zulu, informe em condições para curvar à direita, prosseguindo direto Valença. Já em condições, senhor. Da presente, direto Valença, mantenha 3 mil pés, reporte no ideal para a descida. Curvar à direita, na proa para Valença, reportará para a descida. Negativo. Positivo. Como referência pro ideal para a Valença 270. Negativo, livre a proa 270, gráfico, quilo, Zulu. Controle azul 4463, atinge mantém 2000. 4463, contato radar após a decolagem, suba e mantenha nível de voo 180 para Ilhéus, mantenha o perfil da subida da EL. Nível 180 autorizado, saída da EL, azul 4463. Juliette Bravo Delta, o controle. Nossa, o peso Lua 16, pista 90, esquerda 90, curva direita da EL, Lida Bridge, controle 1920-8, transponda 5003, o 674, correção, a curva é à direita. Autorizado Guarulhos, nível 340, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita da EL, Lida Bridge, controle 1920-8 e o transponder 5003, 674. Correto, no portão 10, chame pronto, 6741, da Webjet. Chamará. 109, desça e mantenha 5000 pés, azul 4076. 5000 pés, reduzindo 4076. Estabilizou, tá 3216. Na 3216, completa a final do ILS X-Way, chama a torre em 1895. 1186? Não, 1895. 1895. Salvador, bom dia, tá 3216, final ILS Zulu, bastante checado, a uma milha do Índia Sierra. Tá 3216, o ajuste 1012, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus com 10 nós. Autorizado pouso 10, tá 3216. 1754. 1754, desça e mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 10012, autorizado a final do procedimento, tráfego à sua direita a 3000 pés com 8 milhas, não interferirá na aproximação. Ciente, está com tráfego T-Cast, 2000 pés, liberado o XZ, gol 1754. Autorizado, time táxi. Mike Bravo Yankee autorizado, descida até o nível de voo 080, chegada Aman, proa de Aman. Autorizado 7000 para 3804. 3804, reautorizado até 4000 pés, tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 3000 pés, é um Seneca. Azul 4076, esquerda, proa 020, limite, curso do localizador, 1012 é o ajuste, caso falha de comunicação, nesta proa intercepto log. Proa 020, limitado localizador, 4076. 4076, desça e mantenha 2000 pés, 1012, reduza a velocidade para 170 nós. Ele está mantendo 160 nós. Ok, ciente. Whisky Kilo Zulu, tráfego 12 horas, cruzando nível de voo 070 para 4.000 pés, deslocamento nordeste, é um Airbus da TAM, 3 milhas para o cruzamento. Gol 954, estabilizando o localizador aqui, foi. Completa a final do ILS, turno no 895, no 754. 118.95, no 754. Azul 4076 para interceptar o localizador, curva à direita, proa 085. 085, proa 4076, para o lado. TAM 3804, ultrapassou lateralmente o Seneca. Desça e mantenha 3.000 pés, reduz a velocidade para 170 nós, reporte no localizador. Ciente, então iniciaremos serviço de vetoração, curve A esquerda, proa 020, limitado pelo curso do localizador, em caso de falha, intercepto lock, completa a final do procedimento. Na proa 020, ligado pelo localizador, estágio 470, localizador 3804. Azul 4463, chame o Centro Recife em 13395, ao término 3325. 3395, ao término 3325, Azul 4463. Webjet 6721, identifique chegada a mar e desça e mantenha 5.000 pés, 1012. Desce e mantém 5.012 do Webjet 6721. Afirmo 6721. TAM 3804, curve à direita, proa 070, intercepte o localizador em descida para 2.000 pés, 1012. 2012, 070, intercepte o localizador, 3804. Curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, 3.5006, controle 120, decimal 8. 4.000 pés. 4.000 pés. Seu peso Lu 1-0, Smart, Luf do Barbacena, 5.006, controle 208, 6.254. Puxando 6.254, com atendimento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. Reporta. Aquilo Zulu, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera Chametou e frequência 1 no 8, 95, altímetro 1 no 0 no 2, confirme pessoas a bordo e autonomia. Mike Bravo Yankee atingindo 080. Mike Bravo Yankee, desça para 4.000 pés, ajuste no 092. Descendo para 4.000, ajustado no 092, o Yankee. Azul 4076, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 1118, decimal 95. 1895, 4076. Acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Tá na pista livre. 7-6. São 3804, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Vai estar estabilizado, né? Complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 9. 2-9-5-2-0-4. Kilo Zulu, mantém o ponto de espera. Gol no 754, no solo 36, direita, solo 121, decimal 9. Azul 4076, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 13 nós. Cheque o trem. Baixou e travou. 50. Após eu, diz após o Peruísque 50, nível 360, decola pistão 10. Primeira curva à direita, saída da Euleda, após eu, diz transponder 5041, controle 120 de som 8. Papatango, Mike Bravo Yankee, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. Tem condições de manter a presente velocidade até próximo de turno, para sequenciamento? Não pode, principal. Mike Bravo Yankee, tem intenções de pouso na 10 ou na 7? Vento 089 graus. 090 graus, 129. Ciente. Zulu 10, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge. Transponder 5031, controle 120, decimal 8. Mike Bravo Yankee, curve à direita. Correção, curva esquerda, proa 090. Direita, esquerda, 090. Agora o 31, 1208, chamar 3, contingimento correto, reporte pronto para puxar o estacionamento. Camarada, 92. 4089 na escuta do solo. Boa tarde, é o Tão 3144. Então 3144, acione a identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 092. Executado agora na 0102, é o time, então 3144. Azul 407, no solo 38, direita, solo 12219, agilizando manobra, por gentileza. 219, agilizando 407. O TAN 3804, reporte na DA. Reportará, 3804. Mike Bravo Yankee, reporte para cancelamento do plano de voo instrumento. Yankee, reportará. Whisky Kilo Zulu, frequência livre para coordenação. Azul 4076, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reportado antes do Juliette, 407. Papatango Lima Kilo Zulu, autorizado olhar e manter cabeceira 10. Web 6721 para sequenciamento, reduza a velocidade para 1709. Reduzindo 1970, o WebJet 672. TAN 3804 no solo 40, direita, solo 121, decimal 9. Libraão 29, 3804. TAN 3144, reduz a velocidade para 2509. Vai reduzir, TAN 3144. Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, com 13 nós. 04, TAN 3804, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, informa que irá prosseguir a aeronave em Embraer 190 da Azul.